tudo. Não somos mais os mesmos. Tá frouxo o nosso abraço, tá frio os nossos beijos. Antes que a gente brigue, antes de me olhar com raiva, antes que você me troque por alguém, que eu experimente outro amor também. Me escuta. Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta. A gente dá liga, burrice querer se iludir lá fora. Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta. A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora. E chega de 9 horas. Antes de me olhar com raiva, antes que você me troque por alguém, que eu experimente outro amor também. Me escuta. Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta. A gente dá liga, burrice querer se iludir lá fora. Quando não quer dois não briga, pode dar meia volta. A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora. E chega de 9 horas. A gente dá liga, burrice querer se iludir lá fora. Quando não quer coisa não briga, pode dar meia volta. A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora. Chega de 9 horas. A gente dá liga, desliga essa raiva, ninguém vai embora. Chega de 9 horas.